tudo, Zeni. O melhor está aqui. Sertão Central. Sertão Central. Indo longe, pra ficar bem perto de você. Atenção para essa notícia. A prestadora Upenha informa a todos os aposentados, pensionistas e representantes legais que está realizando empréstimos de até R$19.400 com as menores taxas e a liberação mais rápida. E quem aposentou recentemente não precisará esperar 90 dias, pois no Upenha o seu dinheiro é liberado em até 24 horas. E com essa grana na mão, você poderá resolver muita coisa ou começar seu próprio negócio para ter uma renda extra. Vem pro Upenha você também, pois o Upenha não vende empréstimo e sim realiza sonhos. Prestador Upenha, aqui você não sai sem dinheiro. Em Senador Pompeu, na rua Francisco França Cambraia, 283, próximo à Caixa Econômica. Contatos 997-74-7115. Peça sua música pelo WhatsApp da Sertão Central AM. Por texto ou mensagem de voz. 88 999 30 1300. Baú da Gurgelzinha. O forró que a gente gosta. Três horas, dois minutinhos, aqui na nossa programação. Acerte o seu relógio com o nosso 3 e 2 em Senador Pompeu. Vamos começarmos agora o nosso quadro Baú da Gugelzinha, mas já mandando aquele alusão pro Aloysio lá na Pitombeira, que já curtiu aí, né? Música do nosso programa, curtiu aí Celine Dion, e daqui a pouquinho vai curtir aí Cavalo de Pau. Olha, gente, você sabia que aquela feridinha antiga e aquele sinal que está crescendo podem ser câncer de pele? Esse câncer aparece mais nas áreas expostas da pele, principalmente em pessoas de pele clara e que pegaram muito sol. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com 4 anos de especialização e 25 anos de experiência, Dr. Valdizar Grangeiro trata o câncer de pele com toda eficácia e segurança para a prevenção e o correto tratamento do câncer de pele. Marque a sua consulta pelo 99901-1999, no conforto da Clínica Saúde e Beleza em Iguatu. Você marca a sua consulta, tá bom? Com o doutor Valdizar Grangeiro. Não perca tempo, nem corra riscos. Exija sempre o melhor para você. Doutor Valdizar Grangeiro, qualidade, constante atualização e experiência para cuidar de você. 3 horas, 3 minutinhos. Vamos com o nosso quadro Baú da Gugelzinha nesta quarta-feira legal. Abraço ao Vladimir Filho, tá com a gente lá em Fortaleza, no bairro Meireles. Tá curtindo, tá acompanhando pelo nosso Facebook. Um abração, Vladimir, 3 e 4 na cidade. Esse é o seu, é o meu, é o nosso. Não posso negar, eu sei não é certo, amor, me ajuda. Eu tenho um sabe, volte a sorrir. Canta comigo. Volte a sorrir. No seu amor. Te amei, eu não quero mais.

tentando virar a página desse amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Murilo Rufi! Sucesso! Maiara e Maraíza! Amo vocês. Muito obrigado. Também já amo pode. Você. Gente, muito obrigada, viu? Toda estrada tem espinhos, pedras no caminho. Mas mesmo assim eu vou, meu coração mandou. Pode ser que assim sozinho cruze meu caminho um anjo protetor, meu verdadeiro amor. Quero alguém que seja do jeito que eu sou, oh, oh. Olhos de menino, um sonhador. O meu amor não pode ser uma paixão. Tem que nascer, crescer, brotar com emoção. E ter nos olhos corpo, alma e coração. Vencer a solidão, alguém que possa me mostrar a direção. O meu amor não pode ser uma ilusão. Do jeito que eu sou, oh, oh, oh. Com olhos de menino, um sonhador. O meu amor não pode ser uma paixão. Tem que nascer, crescer, brotar com emoção. E ter nos olhos corpo, alma e coração. Tem que ser forte pra vencer a solidão, alguém que possa me mostrar a direção. O meu amor não pode ser uma ilusão. O meu amor não pode ser uma ilusão. O meu amor não pode ser uma ilusão. Sertão Central AM, 41 anos. A rádio que o povo acredita. Móveis e eletros para casa inteira ficar novinha. Ofertas imbatíveis no Renova Tudo Zeni. Conjunto box casal com molas ensacadas ortolar por 1.199 ou 12 de 119,90. Smart TV LED 43 polegadas por 1.999 ou 12 de 199,90. Rack com painel DJ por 599 ou 12 de 59,90. Refrigerador 245 litros Esmaltec por 1.999 ou 12 de 199,90. Renova Tudo Zeni. O melhor está aqui. Quando o assunto é óculos, você precisa falar com quem realmente entende do assunto. Óculos de sol, de grau, armações, lentes, saúde, estilo, necessidade ou até vontade. Para todos esses assuntos, você tem a Ayrton Óticas. Fundada em janeiro de 2011, nosso compromisso é com a transparência, qualidade técnica e pontualidade na entrega. Somos especialistas no que fazemos. Nossa equipe conta com mais de 50 funcionários movidos por paixão e embasados no conhecimento. Nosso atendimento é 10 estrelas, porque o cliente é a prioridade do nosso negócio. Temos 10 lojas, 8 em São Luís e 2 no Ceará. Aqui você pode ficar tranquilo. As lentes são de qualidade com tecnologia digital das melhores marcas. E além disso, o preço é justo. Nosso crescimento vem acompanhado de valores e muita tecnologia. Pensou em óculos? Estamos aqui. Ayrton Óticas. Alô, alô, meu povo! Aqui é o bonitão das tapiocas. Se na sua cidade tem drogaria Feitosa, venha e aproveite as promoções. Até a galerinha da TV já tá aqui com a gente pra informar que a drogaria Feitosa é a mais completa. Fala aí, Bob Esponja! Comprar a fralda Pampers com aquele precinho especial para o seu filho? Venha para a Drogarias Feitosa! É isso, vovô Raul! Vamos aplaudir! A Drogaria Feitosa é a maior rede de farmácia do interior do estado. Trabalha com ambulatório e a aplicação de injeção é grátis. E a entrega em domicílio é gratuita. Vem ser feliz nas Drogarias Feitosa. Tudo em fraldas, mamadeiras, chupetas, produtos de higiene pessoal, perfumaria e os melhores medicamentos com aquele precinho especial. É as Drogarias Feitosa. Essa já está no coração dos cearenses. Vem pra Feitosa você também. Vem! Na Semana da Mulher, a Eletromóveis já larga na frente e prepara uma promoção que vai unir homenagem e preços baixos. Afinal, toda mulher gosta da casa repleta de novidades. E a Eletromóveis preparou ofertas especiais para elas que merecem todo o nosso carinho. E atenção, se liga! Fritadeira 3 litros e meio, Arno vermelha, essa é Arno, hein? R$ 429,90 ou 12 de R$ 45,90 no carnê Eletromóveis. Lavadora 14 quilos, vários programas de lavagem, R$ 599,90, 12 de R$ 64,90 no carnê Eletromóveis. Escova secadora ou rotativa, R$ 249,90 à vista ou 12 de R$ 24,90 no carnê Eletromóveis. Secador Mundial, R$ 129,90 à vista ou 12 de R$ 13,90 no carnê Eletromóveis. Na Semana da Mulher, deixe a casa do jeito que ela quer. Eletromóveis, na Semana da Mulher, com uma promoção que é um verdadeiro presente. Eletromóveis, lojas em Quixeramobim e Senador Pompeu. Sertão Central AM, 41 anos, a sua melhor companhia. ZYH 621, 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM, Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho. Direção Geral Coelho Júnior. Atenção, emissoras, entra no ar o Terço das Santas Chagas. Na presença das Santas Chagas de Jesus, convido você e sua família para este momento abençoado na nossa programação. Vamos juntos colocar nas Santas Chagas de Jesus o nosso pedido de oração, a nossa intenção. Prepare o seu ambiente de oração com as fotos, as roupas de família e, de modo particular, lembrando dos enfermos. Traga os nomes por quem vamos interceder e pedir cura e libertação de todos os sofrimentos e dores. Por tuas chagas, Senhor, curados. Queridos filhos e filhas, é quarta-feira, meio da semana.

acessar marinhosnodari.com.br, a loja mais completa do Brasil. São mais de 5 mil estampas de tricolines de diversas marcas, uma enorme variedade de fios para crochê, fios para macramê, lãs para tricô, tintas, pincéis, tudo para você criar sem limites. Os melhores preços do Brasil. Acesse marinhosnodari.com.br e receba sua encomenda no conforto da sua casa. Entregas em todo o Brasil. Tá esperando o quê? Acesse o site agora mesmo, armarinhosnodari.com.br. A devoção a Jesus das Santas Chagas em nossas vidas, inspirando tantas famílias a receber o Espírito Santo de Deus no seu lar. Estava bem afastado da igreja, eu me acidentei de caminhonete, e em sequência eu e minha filha pegamos o Covid. Quem recuperou eu na igreja foi minha esposa. Torne-se um líder mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Ela é mensageira da Capelinha de Santas Chagas. Valor espiritual inestimável. E quão valiosa foi a intercessão da sua esposa ser mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Torne-se um líder mensageiro e mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Reúna 8 pessoas e viva essa experiência em oração. Intercessão e participe dos encontros com o Padre Reginaldo Manzotti. Acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br. Se preferir, ligue 41-3221-6427. Ou envie mensagem WhatsApp 41-98791-2787. Por tuas chagas, Senhor. Pede à mãe que o filho atende. Essa é a nossa mensagem de todas as quartas-feiras. E hoje apresentamos, durante o terço das Santas Chagas de Jesus, tantos pedidos de oração: cura, libertação. E onde Jesus está, nossa mãe Maria, Nossa Senhora, está também. Você pode enviar o seu pedido de oração todos os dias, ligando para 0 operadora 41 3221 6060 ou pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Ficamos agora com a nossa Bíblia aberta para acompanhar Palavras de Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Palavra da Salvação. Glória, glória, glória ao Senhor. Maria, minha mãe, Maria. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, o intervalo foi rápido e nós estamos aqui em oração. Eu começo com essa música, você lembra dela? É antiquíssima. Primeira gravação foi com o Padre Joãozinho, foi quando eu a conheci. Por isso eu fiz questão de regravá-la no CD Sinais do Sagrado. Em espinhos pra te machucar, cultivo um jardim. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas é um presente que evangeliza, principalmente nessa quaresma, agora para Páscoa. Que tal você ter em casa ou dar de presente? Você estará ajudando a obra. Evangelizar é preciso. E claro, evangelizar a família. CD Sinais do Sagrado, um bom presente. Um presente que evangeliza. Escute mais um pouquinho. Eu gosto muito dessa parte que vem agora. E canto pela vida fora. E canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar. Que cada um de nós tenhamos essa firmeza no coração, embora encontre pedras, eu não vou parar. Porque com Maria eu posso sempre contar. Escute o que foi deixado na plataforma para essa Hora da Misericórdia. Eu sou a Eva, de Curitiba. Sim. Eu quero dar meu testemunho, que esses dias atrás eu estava desesperada, porque tem uma neta que está perdidamente nas drogas, dando de mamar o neném pequenininho. Ontem eu recebi uma graça maravilhosa, a hora que eu estava ajoelhada fazendo a oração, chegou uma pessoa e ajudou. Hoje ela já está numa clínica e o nenenzinho está vindo aqui para mim ficar com ela até o dia que Deus libertar ela das drogas e ela poder cuidar das crianças. Eu agradeço do fundo do meu coração a Jesus. A minha vida já é um milagre. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos da rádio. Meu grande abraço, querida Eva. Louvado seja Deus. E vai sim, a graça não vem pela metade. Meu abraço, Eva, de Curitiba. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. É o fogo, a palavra arrasa. E nessa quarta-feira, Mateus 5, 17 a 19. Mateus 5, 17 a 19. É como a chuva que lava. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: não penseis que vim demolir a lei e os profetas. Não vim para demolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje tem por objetivo responder uma pergunta que talvez você se faça. Quem é grande ou pequeno no reino dos céus? Jesus, com esse texto, corrige a distorção afirmando que não veio para abolir lei nem profetas, mas sim para clarear, levar as pessoas ao pleno conhecimento da lei. Ao contrário do que pensavam que ele vinha para destruir a lei, ele disse aos discípulos que era preciso viver os mandamentos, mesmo os pequenos. Aqui Jesus não quer dizer que é legalista, mas, ao mesmo tempo, ele não está abolindo a lei. O que ele é contra é a má vivência. O ensinar e não praticar. O saber e não viver. Grande é aquele que escuta, pratica e ensina. Eu repito, grande é a pessoa que escuta, a pessoa que pratica e a pessoa que ensina a vivência com Deus. Um exemplo que nós temos é Nossa Senhora. Ela escutou o anjo que lhe anunciou. Ela viveu. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E ela ensinou, nada menos que a Jesus. Santa Maria, vigiai-me, console os de mãe. Prazer de cantar essa música com Elba Ramalho. Que nossas famílias recebam a sua proteção. Cobrir com seu manto sagrado, ó mãe, a nós vem. Que estejamos na sua graça para sempre, amém. Ó mãe, vem ouvir nossas preces. Ó mãe, vem ouvir nossas preces e nos amparai. É, nos ampare, mãe, nessa busca do teu filho. Ai, mãe querida. vida e afaste de todo mal. Principalmente do mal que nos afasta do próximo e de Deus. Aqueles que não sabem onde ir. Ó mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Virgem Imaculada, Senhora da Esperança. Senhora da Esperança. Vamos rezar, pedir Nossa Senhora, ilumina nossa estrada. Nossa Senhora, nessa quarta-feira, Mãe da Divina Misericórdia, peça ao teu filho que faça rios de misericórdia cair sobre nós, sobre as nossas famílias. E nossa mãe também. Oh Maria, que alegria é ver nossas famílias unidas pra te louvar. Oh Maria, que alegria é ter sua companhia e com caminhar. Oh Maria, que alegria é ver nossas famílias unidas pra ti. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai, por intercessão de Nossa Senhora, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Ó Deus, de infinita misericórdia e bondade, pelas ondas do rádio, entre nas casas, mesmo que pelas frestas que foram deixadas, e faça maravilhas, Senhor. Tocai naqueles que estão desanimados, passando por problemas financeiros, que perderam o chão. Abençoai e santificai todos os objetos que estão colocados nesta intenção: água, fotos, carteira de trabalho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Acompanhe a Rádio Sertão Central AM pelas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Twitch TV. 4 horas. Quando o assunto é óculos, você precisa falar com quem realmente entende do assunto. Óculos de sol, de grau, armações, lentes, saúde, estilo, necessidade ou até vontade. Para todos esses assuntos, você tem a Ayrton Óticas. Fundada em janeiro de 2011, nosso compromisso é com a transparência, qualidade técnica e pontualidade na entrega. Somos especialistas no que fazemos. Nossa equipe conta com mais de 50 funcionários movidos por paixão e embasados no conhecimento. Nosso atendimento é 10 estrelas, porque o cliente é a prioridade do nosso negócio. Temos 10 lojas, 8 em São Luís e 2 no Ceará. Aqui você pode ficar tranquilo. As lentes são de qualidade com tecnologia digital das melhores marcas. E além disso, o preço é justo. Nosso crescimento vem acompanhado de valores e muita tecnologia. Pensou em óculos? Estamos aqui. Ayrton Óticas. Móveis e eletros para casa inteira ficar novinha. Ofertas imbatíveis no Renova Tudo. Zeni. Fogão 5 bocas Smalltech por 1.199 ou 12 de 119,90. Roupeiro 6 portas com espelho avelã por 1.599 ou 12 de 159,90. Motorola G22 por 1.299 ou 10 de 129,90 sem juros. Ventilador 30 centímetros Mondial por 119 ou 5 de 23,80. Renova tudo, Zeni. O melhor está aqui. É bom demais pra ser verdade. Vipcar! Câmera de segurança com visualização 24 horas. Acesso às imagens via aplicativo. Conexão Wi-Fi sem fios. O salvamento das imagens é feito na nuvem da VIP. Tem mais. São 200 mega de velocidade. E você só pagará pela internet. É promoção de verdade, Cezinha. Aproveita que essa promoção do VIPcam é por tempo limitado. VIPcam! Dá uma espiadinha! 997-37-0505. Inaugurada em Fortaleza, a mais nova loja de veículos novos e seminovos. DG Auto Store Mobicar. Chega para atender você, cliente, que busca comprar seu carro novo com procedência e qualidade. Estoque variado do popular ao importado. Para clientes do interior que buscam mais informações, dispomos de atendimento online personalizado, entregando seu carro com segurança e agilidade no conforto da sua casa. Financiamento com as melhores taxas do mercado. Facilitamos sua entrada em até 10 vezes no cartão de crédito. Aceitamos carta de crédito, consórcios e financiamentos externos pelo banco do cliente. 85 98904 4784. Ligações e WhatsApp 85 3879 2939. Fixo. Siga a gente no Instagram, @ BG Auto Store Fortaleza. BG Auto Store em Mobicar, Avenida Soriano Albuquerque 550, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará. Na Semana da Mulher, a Eletromóveis já larga na frente e prepara uma promoção que vai unir homenagem e preços baixos. Afinal, toda mulher gosta da casa repleta de novidades. E a Eletromóveis preparou ofertas especiais para elas que merecem todo o nosso carinho. E atenção, se liga! Fritadeira 3 litros e meio, Arno Vermelha, essa é Arno, hein? R$ 429,90 ou 12 de R$ 45,90 no carnê Eletromóveis. Lavadora 14 quilos, vários programas de lavagem, R$ 599,90, 12 de R$ 64,90 no carnê Eletromóveis. Escova secadora ou rotativa, R$ 249,90 à vista ou 12 de R$ 24,90 no carnê Eletromóveis. Secador Mundial, R$ 129,90 à vista ou 12 de R$ 13,90 no carnê Eletromóveis. Na Semana da Mulher, deixe a casa do jeito que ela quer. Eletromóveis, na Semana da Mulher, com uma promoção que é um verdadeiro presente. Eletromóveis, lojas em Quixeramobi e Senador Pompeu. Você sabia que aquela feridinha antiga e aquele sinal que está crescendo podem ser câncer de pele? Esse câncer aparece mais nas áreas mais expostas da pele, principalmente em pessoas de pele clara e que pegaram muito sol. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com 4 anos de especialização e 25 anos de experiência, Dr. Valdizar Grangeiro trata o câncer de pele com toda a eficácia e segurança necessárias. Para a prevenção e o correto tratamento do câncer de pele, marque sua consulta pelo 99901-1999, no conforto da nossa clínica Saúde e Beleza em Iguatu. Não perca tempo nem corra riscos. Exija sempre o melhor para você. Dr. Valdizar Grangeiro, qualidade, constante atualização e experiência para cuidar de você. ZYH 621, 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM, Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho, Direção-Geral Coelho Júnior. Começa agora na Rádio Sertão Central AM. Porrozão da Sertão. Com Alex Arruda. tarde, senador Pompeu. Boa tarde, Sertão Central. Boa tarde, Brasil. A partir de agora, para você, até as 5h30 da tarde, programa Forrozão da Sertão, 3449-0206, 99930-1300, DDD88. Manda um alô para gente, que a gente manda um alô para você. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. O melhor do forró passa aqui. Sua melhor programação. Direção geral de Coelho Júnior, direção de programação. Gélio Coelho, departamento comercial é Vilmar Botão. 4 e 9 agora. Boa tarde. Fim de semana, dia de cerveja, moda sertaneja.